Azul 4489 no solo, azul no 2, direita 121, no decimal 1 no solo. 21 no solo, azul 4489. Tripe 5362, embaixo checado, final normal. Continua aproximação e aguarda a pista livre, 5362. 5362. Tipo 362, posto autorizado, 100-0929. Autorizado, posto, tipo 362. Salvador, voa no 649.7, espera dar 1-0. 649, ciente, mantém ponto espera. Mantém ponto espera. Tower American 239 with you on the island. 239 continua approach and stand by, runway vacated, altimeter is 1017. Continue on American 239. O gol decola de imediato? Negativo. O 362 ao 16, solo 21, decimal 1. 21, bom dia. America 239, let's land on 0, wind is 08 degrees, 0 to knots. Cleveland, runway 10, American 239. O 649 após o pouso do 57 na final, ali mantém. Após o pouso do tráfego ali mantém, 10 agora no 649. Escuta, mano, vem pra cima. 5/5. Na linha, não, não, tá. America 239 on the ground, that's 19, right in contact ground of frequency 121.1. Make contact ground 121.19. Negative. 121.1. 121.1. A 49, autorizada a decolagem, variável 1-9. Teve decolagem, 1-0, vou levar para trás. Repassando o controle, frequência 19.8, por favor. Oi, Salvador, bom dia, Xenon 6302. 312, bom dia, check-trem. Machado travado. Pouso autorizado, 1-0, vento variável 3 nós, ajuste no 0 no 7. Pouso autorizado, 1-0, 6302. É 312, solas 29, direita 219. Direita 219, é 312. Salvador, bom dia, Xenar 6302. Salvador, bom dia, Xenar 6302. Torre Salvador, bom dia, Gol 1-9-0-8-3, aproximando-se do ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. 9083, boa, autorizado, ingressar e decolar no 1-0, 1-0-0 graus, 3 nós. Autorizado, alinhar e decolar, está 1-0, Gol 9083. Nove zero oito três aos 38, decolado, controle. 119.8. 19.8, bom dia. Baixaneiro 6225, próximo ponto de espera da 10, tá pronto. 6225, autorizado a decolagem, 090 graus, 39. Natalinha, decolar cabeceira 10, Baixaneiro 6225. Chané 6225, nesse sinal de colar de cabeceira 90. Ciente, 6225. É 225, decolado as 45, controle 119, decimal 8. 198, boa. Torre Salvador, bom dia, 36859, baixante da voo, final visual 10. 3859, todo autorizado, 10, centena, 49, 1017. Gente, todo autorizado, são 3859. Delta, prossiga. Passando o parque Pinto Arthur, né, pro de Capuã. Posições visuais, individual para a nave na costa final da Monodelta. Delta autorizado, cruzar o eixo, reporte final da 17. Gente, na presente, proa para cruzamento, eixo 10, mandará a nave na costa final. direita, 1211, direita, obrigado. Planta no Mike Hotel, tô aí? Sou eu. Abraço, Thiago. Oi, Thiago, um abraço aí, meu irmão. Depois me liga aí pra gente combinar um negócio. Beleza. Delta vai agora girar base para a final da 17, contra embaixo da base. Delta tem livre pouso na 17, uma centena, meia dúzia, ajuste no 017. Livre pouso no 17. Torre Salvador, o San 3179, ponto de espera pronto. 3179, autorizado, ingresso de decolagem, 100 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, a linha decolar 10, o San 3179. Delta Sulu, 5612, prossiga até a parte 4 na escuta. Azul ciente, mantenha o ponto de espera. Separação de 4 minutos com o tráfego decolando. No 7957, controle 1198. 198, bom dia, San 3179. Salvador, bom dia, Azul 9136, final da 11, visual baixar travação. 10, baixar travação. 9136, pouso autorizado, 90, 100 graus, 49. Livre, pouso no 0, 9136. Torre, bom dia, Xanero 6311, uma mira do externo, mas fecha agora. 6311, gente, continua aguardando pro salivo, 17. Aguardando pro salivo. Linha 3659, direita, 219. É 311, autorizado pouso, 910, 100 graus, meia dúzia. Livre pouso, 910, minha 319. solo, é o azul 9136. Então, comandante, 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. O 4299 após o pouso do Airbus 320 Nacional, ali mantém. É 311 ao 03, direita 219. 219, mas e? Salve, Salvador, mas e? Armento 319, livrou. 2 não. Azul controle, 19-8, bom voo. 19-8, obrigado pelo 3-9. Em Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Serra, estabilizado no zero no LSXRey, já tá visual. Gente, Mike Serra, check trem. Já baixou e travou. Pouso autorizado na 1-0, vento variável 3 nós. Sente, livre pouso 1-0, Mike Serra. Tango, prossiga. A Tango, reporte fora do solo, o vento em Salvador é 130,612. Gente, Lima Tango, reporte na final da 17, aguardando contato visual. Tango, ciente, autorizado, cruzamento do campo, o ajuste é 1017. 1017, tá. Mike Serra, solo os 1-1, direita, 1-2-1, decimal 1. 1-2-1, agora direita, o hotel Lima Tango tá com transponder condicionado? Agora sim. Gente, visual com tráfego autorizado, cruzamento e prosseguir com a axé. Qual o PLB? Gente, GDL?